Pode começar você, vai. Vou dar um papo, história. Foi lá em casa, levei pra família. Você virou o xodózinho da minha mãe. Tem tratamento, VIP, a culpa é minha. Achei que era de boa, mas era da pista. Deixei você levar a chave do meu coração. Você acha que eu sou trouxa, mas não sou trouxa não. Tá todo mundo rindo da sua cara, vem cá ver. Eu sei você não presta, mas tem uma surpresa pra você. Qual é, qual é, qual é? Qual é? Parabéns pra você. Você conseguiu destruir nosso amor. Parabéns pra você. Você merece aplausos de pé. Com a mão lá em cima, sim. Aqui ó, palmas. Aqui ó. Aqui ó, palmas, são palmas pra você. Aqui ó, palmas, aqui ó, palmas, aqui ó, palmas. Como é que é, véi? Foi lá em casa, levei pra família. Entendi, entendi. Você virou o xodózinho da mamãe. Olha ela. Tem tratamento VIP, a culpa é minha. É. Achei que era de boa, mas era da pista. Acontece. Deixei você levar a chave do meu coração. Acha que eu sou trouxa, mas não sou trouxa não. Tá todo mundo rindo da sua cara, vem cá ver. Eu sei você não presta, mas tem uma surpresa pra você. Ué, ué, ué. Parabéns pra você. Você conseguiu destruir nosso amor. Parabéns pra você. Você merece aplausos de pé. Com a mão lá em cima, é. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. São palmas pra você. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. São palmas pra você. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. São palmas pra você. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. Aqui ó, palmas. São palmas pra você. Aí, tá ligado aquelas palminhas lá do Zap? WhatsApp? Muitas palmas pra você, viu, minha querida? Tá de parabéns. Quem acabou com o nosso amor. Engana a gente, tá maluco? Não, aqui não.